Panorama Agrícola para 8 de janeiro de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Este é o programa de 8 de janeiro de 2014, quarta-feira de lua crescente. Um abraço para você, nosso ouvinte. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. E o ditado de hoje é: errar é humano. Confira no Panorama Agrícola desta quarta-feira uma dica de férias. Na entrevista, lições de vida de um jovem rural do Oeste Catarinense. E no noticiário, projetos da EPAGRE inscritos no Prêmio Expressão de Ecologia. Ligue e participe, 48-3665-5359. Ou envie sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você ouve também este e outros programas no site da EPAGRE, no site do Governo do Estado e no portal Dia de Campo. Dica do dia. Antes de sair de férias, antes de viajar, confira itens de segurança do seu carro, principalmente freios, luzes e pneus. Você sabia? Você sabia que a EPAGRE tem o maior banco de germoplasma de plantas bioativas do Brasil? É hora das notícias. Até o final deste primeiro trimestre de 2014, devem ser conhecidos os projetos vencedores do 21º Prêmio Expressão de Ecologia, Troféu Onda Verde. Premiação esta que tem como a empresa que mais vezes ganhou o prêmio a EPAGRE. A EPAGRE, para este ano de 2014, inscreveu em 2013 5 projetos para disputar o Prêmio Expressão de Ecologia, Troféu Onda Verde. O Troféu Onda Verde tem 164 projetos inscritos nas áreas de educação ambiental, conservação de recursos naturais, gestão ambiental e reciclagem. Os 5 projetos da EPAGRE inscritos no 21º Prêmio Expressão de Ecologia são os seguintes: EPAGRE de Chapecó, variedades de oliveira cultivadas em pomares no estado de Santa Catarina e produção de azeite extra virgem e de azeitonas em conserva. EPAGRE de Frei Rogério, proteção de fonte modelo Caxambu. EPAGRE de Guarujá do Sul, unidade de referência educativa em gestão de bacia hidrográfica. EPAGRE de Timbó, proteção e conservação de nascentes. E EPAGRE de Tubarão, guardiões da pesca sobre o complexo lagunar do sul de Santa Catarina. Esses 5 projetos da EPAGRE inscritos no Prêmio Expressão de Ecologia. Os vencedores serão conhecidos até março deste ano de 2014 e a premiação ocorre normalmente no segundo semestre do ano, neste ano de 2014, na Fiesc, em Florianópolis. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, você ouve a voz do jovem Matheus Mazioni, 14 anos, aluno do nono ano da Escola Básica Municipal Fernando Machado, que fica localizada no distrito de mesmo nome, no município de Cordilheira Alta, ao lado de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Ele foi um dos 140 alunos da escola que participou do projeto Lixo, uma questão de educação. Esse projeto recebeu o prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Matheus Mazioni explica o projeto. O projeto é desenvolvido na escola já faz 4 anos. Eu vivenciei ele desde o início. Nós, os alunos, temos uma parcela muito importante dele, porque quem realiza essas ações na escola basicamente é nós. Quem organiza, os professores, diretora, enfim, quem comanda a escola. E os alunos é quem realiza, quem bota a mão na massa, literalmente. Bem, e quais são essas ações? Como é que o aluno põe a mão na massa? Bom, o aluno é aquele que realiza as ações, como eu já falei. Nós temos uma composteira na escola, que quem cuida dos alunos, quem cuida é os alunos. Quem leva o lixo, quem tira o composto orgânico é os alunos. A outra ação é recolhimento de pilhas e baterias. Quem que faz? São os alunos que pegam as suas pilhas, depositam aí, que vai para um lugar correto. Também tivemos caminhada ecológica para recolher o lixo nas ruas, que também fomos nós. Temos a nossa horta, que nós fizemos, plantamos, cuidamos, que nós usamos para os nossos lanches na escola. Horta orgânica. Horta orgânica. Bem, Matheus, todas essas ações fazem parte do projeto. Como é que é o nome do projeto mesmo? Lixo é uma questão de educação. Qual é a escola? Escola Básica Municipal Fernando Machado. Cordilheira Alta, ao lado de Chapecó. Exatamente. O que mais você gostaria de falar sobre esse projeto? Quantos alunos envolve? Qual é a contribuição dos seus colegas? Bom, todo mundo contribui o máximo possível. Nós, todo mundo trabalha em conjunto em prol do projeto. E esse projeto traz uma lição de vida muito importante para nós. Nós conseguimos mudar alguns hábitos que nós eram muito incorretos, muito errados em algumas coisas. Daí, com esse projeto, nós mudamos boa parcela da nossa vida. Agora, nós vivemos num ambiente muito mais limpo, mais cheiroso, não tem mais aquele ambiente sujo, que tem aquele lixo acumulado em volta. É um ambiente muito correto agora. Bem, essa mudança de atitude que ocorre nos alunos, você diria que ocorre também nas famílias? Vocês levam isso para casa e os pais mudam também? Exatamente, como eu gosto de frisar bastante, que esse conhecimento nós transmitimos para as outras pessoas, principalmente para os pais familiares, que adaptam essas mudanças da escola para as suas casas. Você está encerrando o ensino fundamental. Daqui para frente, qual é a perspectiva? O que você espera do futuro? Eu espero que o projeto dê continuidade com os outros alunos da escola, que eles desenvolvam que nem nós desenvolvemos, que eles prossigam sempre evoluindo. E você em particular deve cursar o quê? Eu vou cursar o ensino médio. Em Cordilheira Alta mesmo? Em Cordilheira Alta, só que numa escola estadual, em outra escola. E eu desejo para os nossos alunos da outra escola muita força, perseverança, muita vontade de querer prosseguir em sua vida e no nosso projeto. E a sua ideia para o futuro é trabalhar com o quê? Eu tenho a ideia de duas opções. Ou trabalhar em casa, cuidar da minha propriedade, frisando sempre o bem-estar da natureza, a preservação do meio ambiente, e ou trabalhar para a cidade, em outros lugares. Na sua propriedade com seus pais, o que vocês produzem? Nós temos um chiqueiro de suínos, nós temos plantação de eucalipto, nós temos roça que tem milho, plantação de mandioca e soja e outros produtos agrícolas. Você, os seus pais, tem mais alguém? Tenho meu irmão Marcelo e meus avós. Então é uma propriedade de agricultura familiar? Exatamente. Para autoabastecimento e vende também? Temos com a cooperativa Cooperal, que é onde que é destinado nossos produtos, da suinocultura e do milho. E a soja? Soja não é muito, plantava só um pouquinho para ter em casa para nós, mas está se deixando de lado um pouco. Agora se frisa mais a vaca de leite, o suíno e a plantação de milho. E a vaca de leite, o leite é só para vocês ou entregam também? Entrega para um latim de Lajado Grande. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o jovem Matheus Mazzioni, da Escola Básica Municipal Fernando Machado, de Cordilheira Alta, oeste de Santa Catarina, que venceu, foi um dos premiados no prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade. Tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar.